Tijuca. Tijuca, deliciosamente brasileira. Informa o prefixo da 90.5 FM. ZYX 774. Frequência 90.5 MHz. Canal 213. Emissora da GC Comunicação Limitada. Afiliada à Rede Roma Grupo. Rádio 90,5 FM. Tonight.